Começa agora Descobertas Groover. Os novos lançamentos da semana na plataforma Groover, na sua Rádio 9. Salve, salve! Meu nome é Rogério Coutinho e este é o Descobertas Groover, um programa que apresenta os novos lançamentos da plataforma Groover, onde artistas independentes compartilham seu trabalho e ganham feedback de curadores e profissionais da música. Se você é artista, envie sua faixa para a Rádio 9 no endereço groover.co. Passaporte brasileiro, viajei o mundo inteiro com a cara e a coragem, minha cultura popular. Eu tô de boas, também quero relaxar. Não me sinto estrangeiro, pois eu sou do mundo inteiro. Eu vou aqui, vou ali, ninguém pode me barrar. Eu tô de boas, também quero relaxar. Passaporte brasileiro, viajei o mundo inteiro com a cara e a coragem, minha cultura popular. Eu tô de boas, também quero relaxar. Não me sinto estrangeiro, pois eu sou do mundo inteiro. Eu vou aqui, eu vou ali, ninguém pode me barrar. Saindo da Bahia para dar o meu rolê com 50 centavos no bolso, mané. Chegando em São Paulo, fui comprar um cigarro, mas a mulher falou que não tinha retalho. Fiquei estressado pra subir no avião, mas chegando em Paris, encontrei o negão. O mano passou perto que me falou então: Fubuia está te esperando no salão. Passei pelo controle da imigração, meio intimidado com a situação, mas não baixo a cabeça só pra dois meu irmão. Seguindo sempre frente, tenho medo não. Nós é cria da ilha, não recua não. Nós somos pé rachado e a pancada é forte. Nós também do outro lado e nunca foi sorte. Se liga na viagem que não tem suporte. Eu tô de boas, também quero relaxar. Não me sinto estrangeiro, pois eu sou do mundo inteiro. Eu vou aqui, vou ali, ninguém pode me barrar. Eu tô de boas, também quero relaxar. Passaporte brasileiro, viajei o mundo inteiro com a cara e a coragem, minha cultura popular. Eu tô de boas, também quero relaxar. Não me sinto estrangeiro, pois eu sou do mundo inteiro. Eu vou aqui, eu vou ali, ninguém pode me barrar. Eu tô de boas, também quero relaxar. Com passaporte brasileiro, viajei o mundo inteiro. Fazem companhia. Este é o Descobertas Groover na Rádio 9. Sun is-

tus manos me acariciaban y tu sonrisa dulce me emocionaba. Extraño el olor de tu perfume cuando me abrazabas. Quedaría yo por tenerte otra vez a mi lado. Y tú eres todo lo que tenía. Todo se me ha ido. ¿Qué puedo sentir? Solo soledad y dolor. Es porque te amé. Lágrimas pasadas. Es porque lloré. Lágrimas por ti. Você está ouvindo Descobertas Groover na Rádio 9.